É, seu tipo não é estranho, ela age sempre assim. Se insinua pros meus manos, se insinua pra mim. Cínica até umas horas, diz que vai ser diferente. Diz que vai ser fiel, que ninguém separa a gente. Só que eu tô de segunda, pois é, eu tô cabelo. Por aí ouvi dizer que ela só quer dinheiro. Reperna, cê lembra dela? Se envolveu com o Renatinho, só 3 meses, nada mais. Quase acaba com o neguinho. A mina dele, coitada, não podia fazer mais nada. Sentada na calçada, na chorava e lamentava. Sua lábia é sempre a mesma, diz que mudou e eu posso crer. Mas ainda sinto algo estranho em você. Tô ligado qual que é, eu tenho o que ela quer. Tô ligado qual que é, eu tenho o que ela quer. Tô ligado qual que é, eu tenho o que ela quer. Tô ligado qual que é, eu tenho o que ela quer. Acho que já tô lembrado porque ela não me desce. O lugar foi a viela, quem viu nunca se esquece. 2 moleque dentro dela, brigando por sua causa. Passei desbaratinado e a discussão teve uma pausa. Depois de alguns segundos eu só ouvi 2 disparos. Um gritava e o outro é, agora cola na minha assim como se fosse santa. Diz que quer ficar comigo e que correr não adianta. Que sempre que está comigo sempre me olhou diferente. Se liga que loucura, ela diz que já me sente. De repente eu tô errado, mas não vai ser fácil assim. Ainda acho que ela só quer aprontar pra mim. Tô ligado qual que é, eu tenho o que ela quer. Tô ligado qual que é, eu tenho o que ela quer. Tô ligado qual que é, eu tenho o que ela quer. Tô ligado qual que é, eu tenho o que ela quer. Eu tô ligado qual que é, eu tô ligado qual que é. Você roda que nem roleta, é muita, muita treta. Sinal de perigo, irmão, ouça o que eu digo, irmão. Arma do inimigo, irmão, mantenha seus pés no chão. Algo negativo, irmão, casa de caboclo, irmão. Livre-se disso, diga não. Não deu o que ela quer, irmão. Mais um na sua lista que teve pouca fé. Não soube ficar de pé, eu sei, é o que ela quer. Andando pela rua eu vejo que ela contamina. Os pretos, brancos, manas, mina, essa é a sina. De caras que dela não souberam como fugir. Histórias pra contar é o que não falta por aqui. Aquele que seus caminhos não entregou nas mãos de Deus. Tentou andar sozinho, em poucos passos se perdeu. A curiosidade está custando muito caro. Outra vida no ralo, outro que vai de malo. Quem traz ela pra cá com a nossa gente não se importa. Mais uma vida morta, mãe que implora, mãe que chora. Pra ela fecha a porta, escute o meu apelo. Jesus morreu na cruz, porque não quer perdê-lo. Ela vai entregar sua vida pra morte. Com ela eu sei quem pode, com Jesus você é forte. Aos fracos pela rua, ela sempre contamina. Os pretos, brancos, manas, mina, essa é a sina. É, domina e se entrega sem fazer distinção. Dizima meu povo, só traz destruição. Atrás da saia dela, muito cara que se perde. Mina de 17, sozinha com pivete, é natural. É tipo veneno de cobra, ela faz mal. É, ela cava tua cova. Dizem que ela é da hora, dizem que tá na moda. Te enrosca que não desdobra, te enrola e te incomoda. Mas o que ela quer de mim, perna, não tá comigo. Minha alma e minha vida estão nas mãos de Cristo. Tô ligeiro com ela que me tromba em todo esquina. Não dou o que ela quer, ela desbaratina. D-R-O-G-A, esse é o nome dela. Olhar de Cinderela, não se iluda com ela. Não se iluda com ela. Eperna, tô saindo fora aí, falou, valeu, paz. Tô ligado qual que é, eu tenho o que ela quer. Tô ligado qual que é, eu tenho o que ela quer. Tô ligado qual que é, eu tenho o que ela quer. Tô ligado qual que é, eu tenho o que ela quer. Tô ligado qual que é, eu tenho o que ela quer. Qual que é? Eu tenho o que ela quer. Tô ligado qual que é? Eu tenho o que ela quer. Tô ligado qual que é?